Alpha 083 on the ground at 209, call 121, that's my 9 for taxiing. 119, Europa 03, thank you, bye-bye. Ground, water Europa 083, runway located by Foxtrot. Europa 083, clear taxi, Alpha Juliet, stand 1111. Okay, Alpha Juliet, and stand 11, Europa 083. Azul 407, no pronto cópia. Tô, autorizado Campinas 360, via peso 10. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5465 é o código, 1208 é o controle. 360, aprovado Campinas, pela Upper Zulu 10. Saída da El Leda Bridge. A El Leda para o Leda Bridge, 5465 no transponder e 120.8 é o controle azul 4071. Correto, para prosseguir o funcionamento. Chamará. Solo Salvador, Webjet 5827. Sempre a formação Victor, aguardando o cópia, 340 Rio Web, 6727. Salvador, boa noite, boa noite, 04, Victor, passo 200, para 150. Identificação, autorizado, chegada a mais, desça para 2000 pés, estou altímetro 10118, reforma no curso localizador. Boa, 2108, reportaremos no curso localizador, vamos em 104. Controle o trip 5216, autoriza pro de Aracaju, tá presente? Alô, Jaguar. Siguiente. Direto Caju, 5216, grato. Voa na 398. Continuação, chame tu, 186, bom pouso. 286, obrigado, voa na 398. Salvador, boa noite, voa na 398, está na final, abaixo de trabalho. Voa na 398, boa noite, livre pouso no zero. Vento no 40 graus, no zero mais. Frente de pouso, voa na 398. Confirma a pista seca? Afirmo, pista seca. Frente, voa na 398. Pack acionamento no 01, é o azul 4071. Obrigado, São Brenis Taxi. Chama na para o táxi, 4071. Objeto 5827, pronto, cópia. Consiga, na escuta 5827, pronto. Autorizado Galeão, 340, via Pesulo 10. Subida da El, Leda, Bridge, curva à direita após a decolagem. 5467 é o controle. Alcoólico, 5467 é o código, 1208 é o controle. Autorizado 340 Galeão, Pesulo 10, da El Leda Bridge, curva direita após, 5467 transponda, controle 1208. 5467. Vadiu, 5467. Correto, chama para pushback acionamento. Chama aí. Falou, Chanel 62. 01 com a Vitor, boa noite pro Galeão. 6201, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Galeão, 360, via Pesulo 10. Vida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5474 é o código, 1208 é o controle. 360 nível pro Rio, pela Pesulo 10. Subida da El, Leda, após Bridge. Decolando da 10 com curva direita, 5474 no transponder e o controle 1208, 6201, obrigado. Correto, chama para puxar o questionamento. Chamada. estacionamento, objeto 5827 no portão 4. É o número 2 do setor, aguarde, 5827. Aguarda, 5827. Paulo, gol 1398, boa noite, Libro. 698, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, gol 398. Salvador, boa noite novamente, outra 3662, que eu mostro para Vitor, para Natal, nível 370. A informação em curso agora é o WISC, o ajuste de altímetro no 018, está autorizado o plano para Natal, 370, via Pêzulo 10. Subida Pucas e Par, curva à esquerda após a decolagem, o código transponder 5477 e o controle 1208. Estamos autorizados 370, via Pêzulo 10, decola curva à esquerda, Pucas e Par 5477, controle 208 para 3662, na posição 8. Correto, chama para pushback acionamento. 3662. Ligou 1604. Prossiga. Está confirmando o ajuste, por gentileza. 1008. 18, obrigado. Taxi 40071 da Azul, com 7171 a bordo, autonomia de 4 horas e 50, alternando Ribeirão Preto. Taxi Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Índia Alfa 186, no ponto de espera da 10. 5827, seguida já coordenando com a equipe de sola, após a passagem do azul à retaguarda, iniciando 4. Iniciando o táxi, após a passagem do azul à retaguarda, objeto 5827. 6201, na posição de número 5, para pushback acionamento pronto. Sim, aguarde. Escuta. Controle a posição para o 1392. Ingresso Juliette, portão 09. Ah, pro 9, Bona 392. 4071, na linda cola 10, vento no 60 grau, 069. A linda cola da 10, 4071. Estabilizado, voo 604. Chame a torre 118, decimal 612, uma boa noite, 604. 86, obrigado, até. E boa noite, voo 604, 2 milhas do Índia, Sierra, abaixado e travado. Seguinte, voo 604, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguardando a pista livre, voo 604. No 604, livre pouso 10, vento no 60 graus, 12 mais. Autorizado pouso, pistão 0, voo no 604. Azul 4071, no decolou 27, chame o controle 1120, decimal 80. 208, vira a noite. Espera, chame torre 186. Índia Alfa 186 no ponto espera, 5827. Boa noite, Azul 4071, decolou Natael, curvando à direita. 4071, suba 360. Para 360, 4061. É, autorizaria para o Itaio da frente direto, para o Azul 4061. Foi para o Adileda. Adileda, obrigado. Salvador 7, 5827. 5827, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, 5827. Voo 604, solo 30, direita, 121, decimal 9. 209, né, direita? Eu vou, voo 604. Boa noite, é o Gol 1604 na Fox. 604, prossiga via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórteremos antes da Juliette, o Gol 1604. Fala, Salvador, Oxalha 6201, 83 a bordo, autonomia de 3 horas e meia, alterna com fim. Aqui é Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 186. 86 no ponto de espera, 6201. 5827, livre decolagem no zero, vento no 20 graus, 099. Livre decolagem no zero, um objeto 5827. Oxalha 6201 no ponto de espera, pronto. Oxalha 6201 ali, mantendo no zero. E mantendo no zero, 6201. Web 5827, decolou 32, chame o controle 120, decimal 80. 2080, objeto 5827. Margem 5501 é o código, 1208 é o controle. 7, decolou, cruza 1610. Subam 340, saída da EL, vigilância radar, o objeto 5827. Subida da EL, sobe ao 340, autoriza a voz direta da EL, da presente. Afirmativo, foi pro Edileda. Pro Edileda, da presente, o objeto 5827. 02. Autorizado, ingresso Juliette, parte 02, 604. 1260, alterne 133, decimal 25. 1260, 3325, obrigado, boa noite. É 201, livre da colagem no zero, vento no 20 graus, 07 nós. Gente, o Oceano é 6201, iniciando na 10. Salvador 3662, push B. deck, estacionamento, gate 8. 3662, autorizado, já tem listado. Autorizado, pode estacionamento, 3662. Estou em Salvador, boa noite, 6602-01. Suba o 360, sai da Bel Vigilância. Ok, da Bel Vigilância, pode voar direto da Bel Vigilância?